Vou conferir aqui no meu arquivo, mas talvez possa rolar alguma coisa e-mail, hein? Pô, temos vários MTOs aí sobrando. Olha aí, ó. Nós podemos então discutir qualquer merda aqui agora e meter os MTOs nos intervalos. O que você acha? Quantas horas de MTO a gente tem? Vamos lá, MTO. Horas você pediu demais, né? Vamos lá, vou te falar em minutos que é mais bacana e tal. Mostrar mais Controlar. detalhes. 35 minutos de MTO. É bom, hein? Pô. O que é MTO, por favor? É aquelas besteirinhas no começo e no fim. Ah. É o in the office que você fala. Beleza, agora eu sei qual que é. Filho da puta. Esse seria um belo MTO. É, pô, se tivesse gravado. Estou. Muito bom. Podcast de Tanguinha. Suas tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha! Vocês estavam com saudade? Aposto, aposto! Muito tempo que eu não participo desse programa! Que isso, cara, semana passada você tava aí. Com sucesso! Só tava meio rouco. Com sucesso! A voz embargada de emoção, pô. Eu tava lindo demais. E galera, essa semana nós temos um programa muito especial para vocês! Programa muito, muito, muito! Que inclusive. Muito. Então tô eu aqui mais uma vez forjando felicidade e o Fluffy! Alô, alô, Realengo! E comigo hoje o Bode! É um programa e-mail, isso não é uma safadeza da Tanguinha Core, imagina. Não, a gente não. É tipo disco. Não. Não. É parada certa, maluco. Porra. Então, vocês podem esperar agora sempre, a cada 10 tem 11 programas, entendeu? É quase. Estamos mudando a matemática. E comigo e com o Bode, o Pombo! Qual é? Qual foi? Pô, o Pombo está com problemas, eu estou aqui para substituí-lo, rapaz. É nóis. É nóis que voa, bruxão. E, galera, além de nós três aqui, o Bode e o Pombo, tem uma porrada de gente nesse podcast, então a gente não vai apresentar todo mundo. Bruno Detonator, Abraão, Thiago França, Juan Arthur, Britinho, Bufalinho, Manuleu, acho que tem muita gente. Segura na pêmba e balança, entendeu? Exato. Aproveita aí, se divirtam. Sei lá, meia hora de alegria aí, um pouco menos. Um pouco mais. E é isso aí. Vocês tenham um bom dia. Desejo a todos uma grande semana. E semana que vem, se a gente não tiver o 58,75, teremos 59. Safadeza no limit. Um abraço. Bom programa. Churras Pombo rolando e aqui vamos gravar o mural de recados. Muito bem. Se você quer mandar um e-mail para Tanguinha Corp, você manda em podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Pluff, e nosso Facebook? facebook.com/tanguinhacorp. Rafael Amaro, corre aqui, corre aqui. Você é um chola. Cadê o Sideshow Bob? Sideshow Bob foi pegar a carrinha. Enfim, podcast Tanguinha, mural de recados, muito louco, churrasco, não churrasco. Não interrompa o nosso churrasco. Exato, alegria, alegria. Antônio Carlos, bom dia. Aí, se eu tiver com câncer, eu não quero fazer quimioterapia, velho. É melhor não fazer mesmo, não. Dá jeito. Eu quero morrer rápido tomando minha cerveja de boa, cara. Foda-se os remédios. Ah, tu foda-se as dores horríveis, seu corpo não respondendo. O negócio é, pô. Pô, eu tomo vodka, filho. Foda-se a dor. Exato. Se pegar dessa, é delícia. Aí, pode, eu tava estudando, cara. Eu virar um assassino de aluguel, bode. Como é que é, Jardel? Eu tava pensando. Não, é que eu sou réu primário, sou. Acredito que sim. Não sei que tu apronta em Mineiros, não. É, nunca fui pra cadeia à toa. Pô, tava pensando, cara, pra matar alguém é torno dos 30 mil, não é? Pra matar alguém? Não sei quanto tá valendo, não. Não tô ligado nessas paradas no mercado negro, não. É, pô, é uns 30 mil pra matar alguém. Vamos saber. E se eu não matar criança e mulher, na cadeia eu não vou servir de mulherzinha, porque aí eles temem. Se eu matar homem de meia idade, normal, aí, pô, eu sou fortinho, eu tenho uns meses de luta, já não vou virar mulherzinha na cadeia. Beleza. Fico 2 a 4 anos na cadeia, 30 mil na conta. Quando eu sair na cadeia eu vou ter casa, comida e roupa lavada. Sair da cadeia eu tenho meus 30 mil na conta pra seguir minha vida. Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que o seu relógio que você fizer na vida, você não ganha 30 mil em 5 anos? Não mole assim. Não só matando alguém. Pô, matar alguém é mole, pô. Pra quê, acho cara? Que... É mais jogo fazer isso mesmo. Tô contigo, Jardel, tô contigo. Se eu souber de alguém precisando do seu serviço, eu te recomendo, valeu? É, pô, é só não matar mulher nem criança, que aí os presidiários não tem grilo, cara. Certo. Não, e eu tô sendo pessimista, cara. Eu tô pensando se a polícia me pegar, cara. Mas eu já vi muito seriado policial aí, eu tô manjado das putarias. Ai, caralho. Eu quero matar uns dois, dá 60 mil. Porra, se limpar uma família tem aquele preço maneiro? Dá um abatimento e tal? Depende. Mas aí família cinco. Tem mulher, né, cara? Mas aí família tem mulher que ama. Família não, inclusive. Mas vai que uma família filha da puta. É, pô, é do Sarney, né, cara? Acho que o mundo inteiro me pagaria. Pô, Emílio, será que ninguém quer que eu mate o Sarney? Suíça aí, pô. Jogar no Facebook. Mata o Sarney a 60 mil. Interessado em entrar em contato. Mas tem que pagar a passagem também. Não tá incluso ainda pra lá, não. Caramba. Pô, assassino é muito bom, né, cara? Muito bom. Principalmente quando ele não mata você. Pô, não, cara, porque tipo assim, você vai matar alguém avulso, alguém que você nunca viu na vida. Então não vai ter ressentimento, cara. É papo, acabou. É que nem se matar um cachorro na rua, cara. Não tem problema nenhum. Pra você, é muito tranquilo matar um cachorro na rua também. É, pô, não tem ressentimento, não vai ter aquela dor, dó, cara. Matei uma pessoa. Não, pô, era um avulso. Era mais um, o mundo tem 7 bilhões, velho. Ainda você ainda vai ouvir falar que eu fui preso, cara, mas. Que bom. Pô, esse cara tem a voz do Plant, maluco. Eu não, cara. Ai, caralho. Achei, pô, se eu colocar o Plant na conversa aqui, vai fuder com a paradinha. Não, mas ele vai gravar. Quer dizer, eu vou gravar. Tá, mas você não é o Plant, pô. Sou o Plant, cara. Ah, cara, sou o Plant. Tipo o Goku, né? Ui, eu sou o Pluff. Tu não pegou, Jardel? O Thiago deve se lembrar, o Pluff antigamente, ele tinha muitos chiques, cara. Muito, muito chique. Na verdade, ele tá parando, cara. É, tá diminuindo bem. E aí... Nem reparei. O Pluff, cara, descobri que isso é mal de gente rica, cara. Toda gente rica tem um tique nervoso, alguma coisa. Cara, sério, se presta atenção. Se é rico, eu também sou rico, eu não tenho tique. Como é que faz isso? Você é rico, você deve ter algum tique. Muito irritante. Não, se meu irmão é rico, eu sou rico. Como é que faz isso, se eu não tenho tique? Ah, você é o irmão do Pluff? Não. Pô, tô perdido. É o Fluff, Jardel. Ele mudou de microfone. Aham. Ai, caralho. E de Skype também. É verdade. Não, mas todo rico tem um tique, cara. Pelo menos todo rico que eu conheço tem algum tique muito duro, muito chato. Ou é uma piscação, aquela torceção do pescoço, fica dando uma travadinha no pescoço. Ou fala e dá uma engasgada em alguma palavra. Sempre tem um tique. Tudo aí é mal de rico. Entendi. Meu irmão realmente parou bastante, cara, agora que eu reparei. Toda vez que ele começava a falar era um Toda vez que alguém imita o Pluff, é cara. Ele tomava um susto e fazia assim, cara. Pô, isso eu não lembro não, cara. Eu tinha um colega que cara, que ele me irritava, que tava falando com você, ele fazia uns peitinhos com a boca, sabe? Eita. E ele me irritando, cara, de uma maneira. Hein, o Pluff gagueja? Não, eu gaguejo mais que ele. O gaguejar é triste, cara. Eu gaguejo porque eu falo rápido, aí eu me fodo. Você se fode, cara? Aham. Regularmente? Tipo isso. Entendi. Justo. Cara, eu acho essa parada que a canela vai calejando e vai parando de doer, eu acho que é mentira, cara. Né? Não é mentira, cara, não, cara. Cara, é sério. É, cara, a minha tá toda roxa, toda machucada e eu continuo sentindo a dor normalmente. Se falar que eu sinto até mais que o normal que eu sentia antes no começo. Cara, mas falam que é um ano de dor antes de parar de doer. Acho ótimo, então. Um ano de dor intensa. Acho que acabei de pagar o último mês de Muay Thai. Cara, deixa eu ouvir a risada do meu irmão aqui rapidinho, pra poder imitar melhor. Meu irmão não ri, cara. É, ele não ri. Você puxa o ar e... Meu irmão não ri. Ele não ri. Ele não, faz ele, ar... tem um, ele tem um... Tem um começo de epilepsia. Essa é a risada dele. Ele faz um... no final também. Eu... Ai, ai. Ele não faz isso não, isso é edição. Ah, é? É. Não, ele faz, é porque eu já ouvi, cara, ele tá te enganando. Não, eu tenho um arquivo aqui, tu quer? Sério? Que você bota mais ainda? Uhum. Caralho, cara, o programa o povo fala, porra! Cara, tem programa que eu rio e eu nem participei, velho. Ah, é verdade. Não, mas aí eram os antigos, né? Não. Ainda tem? Nunca subestime a edição, rapaz. Caralho. Caralho, muda uma mentira. Eu creio que tinham parado com isso. O Pombo tem uma risada do porra. Todo programa tem. Tipo isso e Bom Jovem, todo programa tem. Eu nunca mais ouvi o Prato. Vocês poderiam ter investido no Prato. Prato, é muito engraçado. Era muito... Caralho, aquela história do Prato Jardão não fez Prato. Nenhum sentido, cara. Muito boa, cara. O cara ganhou um Prato. Toda vez que citava o Prato, eu ria pra caralho. A perplexidade do Pombo. Prato. Pô, as presentes do interior, cara, pô. Prato. É tipo, não, maionese. Não, aqui é maionese. Aqui no pão de alho. Um beijo no ânus. E aí, vamos lá? Eu tenho uma música idiota pra colocar. Matador de passarinho do Rogério Skylab. Rogério Skylab é gênio. Porra, total, maluco mito. Aqui tem canário, belga, araponga, assum preto, curió e bentivi. Aqui tem tantandurinha, camba, xirra, quero, roxinol e juriti. Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Matador de passarinho. No cu. Tá ligado que ele é funcionário do Banco do Brasil, né? Oi? Tá ligado que ele é funcionário concursado do Banco do Brasil. Era. Aposentado. Aposentou a... Foi aposentado. Os caras cansaram dele. Os caras falaram, não, Rogério, você pode ficar em casa, não tem problema não, tá? Ele, tá bom. Os caras quiseram me dar um descanso, né? Eu tive que aproveitar. Ele falando no jogo. Tenho uma vontade, não posso me segurar. Matador de passarinho. Flor de flor em flor, beija flor, tu és o... Depois procura, vocês querem um vídeo engraçado? Procura aí depois, como é que é o nome do vídeo? É, Pastor Silas Malafaia fala sobre suas fantasias sexuais. Caralho. Cara, de engraçado já, pra caralho. Já curti. De engraçado pra caralho, sem brincadeira. Só pra você muito engraçado. Sentir o meu pau duro. Vou deixar vocês de boca aberta. Pra fazer sexo oral, tá? Você engole tudo isso. Engole meu sêmen. E eu quero que você faça isso com a minha picadura. Ai, o Pastor Silas é bonzinho. Não. Sabe por quê? Porque eu faço sexo com menino e com panino. Ok? Chupa meu umbigo. Jorge. Veio. Jorge no cu da preguiça. Faleceu. Eu gosto muito de sentir meu pau apertado pela sua buceta. Eu aceito. Não aceito. E esse é um. Qual é o pastor que dá 2 horas de graça de sexo anal para outros pastores fazerem programa e pagarem mais de 5 mil? Para os pastores numa madrugada, me diz quem é que faz isso. Eu sou foda. Sou foda. E vou desmaiar. Aqui, se você não fizer isso, você vira macho. Essa que é a verdade. Chupa meu pau, seus otários. Daniel, é o que eu tava falando, cara. Eu vou entrar de talvez vale greve, cara. Eu entrei a férias forçadas. Ah, eu peço pra ele no estágio também. Devia ir pra Mineiros. Porra, vou pra Mineiros, hein, cara. Eu vou na festa dessas malucas aí de peão de boiadeiro aí pra poder. Pô, podia vir fim de semana, maluco. Tem um rodeio fim de semana. Pra comer tomate. Não tem festa do tomate essa porra aí? Pô, cara, também não é tão roceiro assim, mano. Porra, aqui no Rio tem Teresópolis, cara. Ah, mas, pô, Brito que. Muito o Brito parou, mas tradicionalmente todo ano o Brito ia. Chegava todo feliz, ó, festa do tomate, festa do tomate. Festa do tomate, cara, pô. Sabe o que lembra a festa do tomate, cara? A Verstimul no PlayStation tinha um festival do tomate, que tinha que levar um tomate pra festa jogar dentro de um caldeirão gigante. Tinha mesmo. Tinha o festival da galinha também. Eu gostava da galinha. O do tomate eu sempre levava uma pedra e jogava uma pedra na sopa e estragava. Filho da puta, cara. Ou levava uma pedra, ou levava uma erva daninha. Intoxicava a cidade inteira. Muito bom, Jardel. Foi um... Cara, mas a briga das galinhas eu adorava, cara. O filme? Não, pô. Ah, tinha rinha de galinha mesmo na festa? No Harvest Moon, porra. Harvest Moon. Você nunca jogou Harvest Moon, não? Ah, cara, eu sei que é pra você cuidar da fazendinha e tal, mas nunca joguei não, brother. Cara, é muito bom. É tipo Fazenda Feliz, Colheita Feliz, sei lá. Tá louco? Muito. Colheita é um Feliz RPG. Fosse bom, seria. Era um RPG, cara, muito bem feitinho. Você tem que sair... Quer ordenhar a vaca, você quer queimar a vaca ou você quer chupar a vaca? Não, você tinha que ordenhar a vaca, alisar a vaca e não se cansar pra colher e plantar. E cuidar das galinhas, e do bode, cortar o pelo e namorar ainda, procurar uma namoradinha. E tem um incrível jogo que nosso amigo Carvalho joga, Train Simulator. Você controla um trem, cara. Você vai pra frente e você freia. Aí entra passageiro, aí você fecha as portas e você anda de novo. Ele chega à próxima estação e você para. Aí você abre as portas, o passageiro desce, aí entra o passageiro, aí você fecha a porta e anda. E assim é o jogo. É perigoso, que você tem que ter o timing certo de abrir e fechar a porta, que você pode aleijar alguém. É. Mas aí, o fato absurdo é que fizeram uma expansão com zumbis. Então você tem que parar na plataforma e resgatar só os personagens, as pessoas que são humanos ainda, que não são zumbis. Bem legal, cara. Cara, vagabundo tá colocando zumbi em tudo, cara. Não, mas é DLC, pelo menos, não é? É um mod de jogo especial. Tô botando zumbi até infinito zumbi, pô. É um bobo. Aí, vocês leram meu sonho no Facebook? Seu sonho? Não. Se você quiser ler agora aqui no Skype pra todo mundo e falando no microfone, eu vou aceitar. Não, pô. Eu coloquei no Facebook. Qual foi teu sonho, Jardão? Que eu era um Rick Maru no meio de um apocalipse zumbi. Ah, mas eu não sabia que era o Rick Maru. Eu vi Dota só. Não, pô. Eu postei nos comentários que eu era o Rick Maru. E aí, você tava fumaça dele, mas tava pelas costas? Não, eu só tinha invisível e backstab. Quando eu batia com a ripa, eu andava com uma ripa. Só que aí a ripa não ficava invisível. Aí ficava tipo uma ripa voadora. Caramba, doentice forte, cara. Não, e tinha um zumbi MH, cara, que, tipo assim, que ele me seguia, só que ele não conseguia me bater. Tipo assim, ele tava me vendo, só que ele não. Tipo, como se fosse MH mesmo, saca? Você vê o cara invisível, só que não pode bater. Mas parabéns, Jardel. Você fuma muita parada mesmo, cara. Você tem que parar com essa maconha aí. Aí, Planco, você viaja, a gente vai fumar um junto, mano. Não, eu vou fumar porra nenhuma, não, cara. Não fumei aqui, vou fumar aí. Aham, cara, é o bicho. É o bicho, bicho é meu saco. Não tem muito o que fazer aqui, cara. Você acaba se acostumando. Eu vou na Lan House, vou visitar o Charlie lá. Não tem mais. Trocar uma ideia com a S-Cool. Pô, trocar ideia com a S-Cool e tal, fãs. Autografar minhas fãs aí. Pô, em Mineiros, porra, vou ter uma porrada de fã, não vou não? Ah, é. Pô, o público mais ouvido, pô, o podcast mais ouvido em Mineiros. A gente contrata o teatro aqui e tal, a gente fecha um auditório pra você se apresentar. Vou falar, galera! Ainda dá pra gente candidatar vereador aí, cara? Aí, se eu subir no palco e gritar: amarre suas tanguinhas! Galera, vai no delírio, não vai não? Não. Aí, posso anunciar o rodeio que vai rolar? Ele sempre convida alguém pra anunciar o rodeio, não convido? Ô, tem rodeio esse fim de semana agora, mano. Então, eu vou pra esse final de semana, anuncio o rodeio, ganho um camarim, é claro, com bebidas de graça e tudo mais, e depois eu venho embora. Pô, quanto que é sua greve? Quando? Já começou, só que os professores ainda estão resistindo um pouco, mas há de parar. Cara, se chegar até julho, aí você vai na Playground lá em Goiânia, junto com a gente. Os meninos moram tudo em Goiânia, o Shiloh, o Ice... Pô, que Playground? Que porra é essa? Parque de diversões? É uma rave dentro de um parque de diversão. Caralho! Digita no Google aí pra você ver, Playground. Vai aparecer muita coisa se digitar Playground no Google, cara. Não, Playground Goiânia, então. Aí, coloquei um spoiler no meu Facebook que o Will Smith morre no Bibi 3 e todo mundo acreditou. Pô, fiquei impressionado. Porra, cara, vou nem mais ver o filme agora. Porra. É, eu acho que, pô, estragou o filme também. Teve gente que colocou isso. Mas eu ouvi falar que a bilheteria do Bibi 3 bateu dos Vingadores na primeira semana. Cara, muito bom o filme. Por mais que eu tenha visto ele dublado, que é uma merda, mas gostei muito. Cara, minha cidade já será um ótimo... Não tem cinema 3D. Quando chegar, o legendado já é ótimo tamanho, já. Cara, o próprio dono do cinema falou que quer colocar filme legendado. 3D. Não quer botar. Mas, pô, cara, a galera daí não sabe ler, porra. Pô, eu acho que é isso mesmo. Mas eu sei. Chama o Pomba aí. Você é uma raridade, ó. O Pomba se livrou aí pra poder falar? Chama ele. Ó, ele falou, tô vendo as paradas aí, brother. Parou. E aí, Pombão? Já deu essa porrada na galera? É, agora tô cagando e tá amanhã que eu vou começar. Pô, como você tá cagando no Skype, hein? Ah, tu quer descobrir? Eu boto aqui a câmera pra filmar. Olha. Piniquim. Fralda de pano pra poder economizar. Ele dá limpada, lavada depois de usar. Aí, Pomba, aconteceu um negócio hoje, ninguém quis escutar, mas aposto que você adoraria ver. Eu gostaria de ver, escutar, tocar. A minha cueca, tem um buraco embaixo, fica só minhas bolas saindo. Ah, isso é maneiro, que é uma bermuda assim, cara. É um short. É muito maneiro. Porque o que acontece aí, você puxa a bola pelo pentelho, entendeu? Ela sai. Exatamente. Só que quando eu ando de moto, assa meu saco. Pera aí, tu anda de moto com essa cueca furada? Muito bom, muito bom. Pô, se eu pudesse ir pro ar, cara, seria muito bom. Aí, João. Aquele cara, como é que é o nome dele? O Alô Você, devia ter feito um protesto quando ele foi demitido por comer creme crack, né? Aí, pô, mas o microfone tá chiando, cara. É muito bom aquilo. O cara... Caralho. Como é que era o nome dele, cara? É Vanucci, Vanucci. Caralho, a vida do cara foi destruída por creme crack. Vocês estão ligados? Não, ligado. Não sei o que é história, cara, não. Ele apresentava aquele Bom Dia Brasil, tá ligado? Dava o... Não, que Bom Dia Brasil? Ele é do Globo Esporte, pô. Não, mas ele tinha o bloco dele no Bom Dia Brasil. Fernando Vanucci. Ele falava de esporte lá no Bom Dia Brasil. E aí, tá ligado? As pessoas concentradas naquela cadeira, e vem o careca da gravata... Careca não, vem o velho da gravata borboleta, senta do lado e fala. Ele vai, fala mais notícias e volta pra sentar no sofá. Não sei o que deu, que a câmera... Ele levantou pra dar notícia e o Vanucci começou a comer um creme crack. Sabe, meu Deus, porque a câmera filmou. E aí, você só viu o Vanucci comendo assim, vendo que tá no ar constrangido, cheio de farelo. No YouTube, isso. Deve ter, cara. É muito bom. Muito com a vida do cara, mano. Foi depois disso, ele ficou bêbado. O Brasil foi eliminado da Copa de 2006, ele ficou bêbado. Falou, ah, meu Deus do céu, é logo ali. Ai, cara, é um gênio. Alô, você, alô, Brasil. Chegando, é você mesmo. Itália campeã mundial de futebol, com todos os méritos, com todas as justiças. É claro que eu também estou inconformado com você, porque poderia ser hoje o Brasil comemorando o título. Se é fácil perder... Perder do jeito que nós perdemos, hein? Ainda é muito mais difícil. Mas muito mais difícil mesmo. É difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer. É difícil esquecer isso. Tempo nós vamos ter para esquecer. Sem dúvida. Esta Copa do Mundo de 2006, mas... Por 4 anos, no mínimo, ela vai ficar aqui com a gente. E talvez, para sempre, 1950, que jamais foi esquecida pelo grande favoritismo do Brasil e pelo desastre na final do Maracanã. Agora é a hora que os craques decidiram não jogar, isso é verdade... Mas muita verdade, não teve espetáculo e o resultado poderia ser o que aconteceu exatamente. Agora é hora de reverenciar Caravaggio, Totti, Zambrotta. Ah, Itália, campeã mundial para nós. É hora da gente pensar no futuro. O futuro. É hora da gente reformular. Reformular. É hora da gente mudar ou mudar de vez. Vamos colocar o castelo de areia abaixo, abaixo, e iniciar uma construção sólida para 2010, Copa 2010. África do Sul também não é assim, tão longe, é logo ali. Caso contrário, nós seremos comida de leões. Porra, vocês vão me chamar de pedófilo, mas já viram a menina que faz a Maria Joaquina no carrossel? Não, porra, cara, velho. Porra, não tô falando pra pegar agora não, mas tô falando que aquela criança é linda, cara. Aquela criança ali, caralho, que frase escrota, mano. Não, não, não, tô, não é no sentido, ah, quero pegar não, mas a criança, cara, é muito linda, cara. Essa porra vai crescer, vai dominar o mundo. Cara, pior que essas crianças bonitinhas ficam feias depois, cara. Cara, é linda a menina, cara. Eu não... Porra, então eu era um deus grego, maluco. Pior que isso, às vezes, várias vezes acontece, cara. Tu vê uma criança bonitinha e tu vê quando cresce feia pra caralho. Mas eu era bonitinho, cara. De criança, cara. Continua aquela cara pequena, entendeu? É sério, eu era bonitinho, cara. Eu era loirinho do cabelo até o ombro, branquinho. Aí, olha aí. Aí foi muito foi a única exceção, né, cara? Tu continuou bonito, né, cara? Pô, já deu lindão, mano. Quebrei o protocolo. Pô, eu procurei aqui uma Maria Joaquina carrossel, achei maneiro pra caralho. Não, não é a loura não. Aí, ó. Não é a loura? Não, a loura é do original, tô falando da nova. Tem Maria Joaquina nova? Essa aí é mais velha. Tá tendo esse carrossel de novo. Essa aí? Ah, essa daí é da velha guarda da Portela, pô. Aham, tá bom. Essa aí é maneira. Maria Joaquina carrossel, é que ano? 2010 carrossel aí? Bora, bora, tá no ar agora. 2012 aí. A da esquerda, né, que é maneira. Falando que... Venha bem, não estou sendo pedófilo, não. Tô falando que a menina é linda. Ah, essa busca já existe pra caralho aqui, muito eu tô vendo. É, tá aparecendo ali, carrossel hoje ainda. É, meu já tá, porra, especulando fácil aí com o pessoal aí do grupo. Não, é uma de cabelo masculino, branquinha de olhos claros. É, ô, Bode, você... É uma criança, fechar. É uma criança. Você vai pro inferno, cara. Essa não, essa de olho fechado aí? Essa aí que eles mandaram pela essa coisa daí aí, né? Mesmo, essa foto tá escrota, mas essa daí mesmo. Porra. Pô, pela foto ela não é bonita não. Não, cara. A foto tá escrota pra caralho. Ela realmente parece que vai crescer bonita, mas... Você já tá imaginando ela mais velha, cara. Não, eu tô falando que ela é linda, cara. Não tô falando pra pegar hoje. Deixa eu ver. Não, não... não pegar não amanhã, acho... né? Hoje tá assim, tarde, então. Já. Ela já deve estar dormindo. A hora, aí a hora certa, né, cara? Aqui, achei uma foto pra defender o bode aqui. Ela de chupeta no peito. Aí, bode, pra te defender aí, bode. Não, melhorou muito. Ah, não. Ah, enfim, a criança é linda. Ela tá com uma cara de retardada, ela tá parecendo com Quasimodo nessa foto. Agora aparecem os olhos dela, cara, os olhos claros dela. Aí dá pra ver que ah, tipo, teu olho claro é bonito. Já dá um tom, um toque mais. Mais claro. É diferencial, né? Isso. Ó, essa foto aqui ainda vai ensinar muito pra vocês, pra quem não... Olha aí, ó. Disputaria. Quem é esse aí? Ah, essa é Jessica Esteve. Isso aí. Cara, isso pior aí. Que eu reparava que ela ia usando shortinhos cada vez menores. No programa? Pensava... No programa? É, seu filho da puta. Quem teve esse baitola, cara? É virou Yuji, virou chinês. Virou Yuji, né? Fez cirurgia plástica pra continuar trabalhando. É o som do japonês que vai dar PlayStation 3. Pô, mas é aquela que apresenta o Bom de Companhia agora também não é muito da pior, não, hein? Não, ela tá ficando gostosa. Ela tem uma narizão de batata, tá ligado? Caí, que isso, cara? Ela deve ter, sei lá, 3 anos. Não tem, não, cara. Ela só é atrofiada mesmo. Caralho, o Yuji tem quase 20 anos, cara. A Priscila e o Yuji estão no SBT há uns 15 anos, cara. Eles estão atrofiados, eles são crianças. Caralho, quando eu vi lá o Yuji fazendo 18 anos, mais ou menos 2 anos atrás, eu fiquei. Oh, sabe quem ainda não fez 18? A Deb. Dá um fez? Não, a Deb tá com 14 anos. Vamos ver. Quem é a Deb? Eu ouvi Hebe, cara. Não, Deb. Não fez 18 anos ainda, não. E vocês viram o novo controle do Wii? Não, como é? Mais ou menos assim. É, o Xbox, ele pegou o de PlayStation 3 e aí trocou o analógico com os as setinhas. Agora ele trocou os nomes dos botões também. É, e o Wii, ele trocou o analógico com os botões. Mas que porra... Não, peraí, me explica que porra é essa. Ele realmente existe? Isso vai... É, isso vai ser o novo controle do Wii U. Na verdade, o Wii U, ele é um controle. O videogame é um controle. Ah, tem uma tela no meio. É um tabletzinho. É, mas esse aí é um controle, tipo, seria o controle 2, entendeu? E aí ninguém processou ele. Até agora? Não, porque deve ter a nossa. Porra, mas é igualzinho do Xbox. É o controle do Xbox. Não, deve ser diferente. diferente atrás, cara. Não deve ser igualzinho atrás. Não, até na frente, pra quesito de plágio, é sutilmente diferente, cara. Ele é uma melhor pra que é merda. Posição de botão, sim. Pra plágio, não, mas. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar um controle que surgiu em 1999, muito parecido com esse, que na verdade a Microsoft teria pirateado pra argumentar de que não. Ah, eu vou te falar, olhando esse controle aqui, não sei, na prática pode ser diferente, mas a priori ainda acho do Xbox melhor. Pô, do Xbox também é o melhor que tem, cara. Também acho. É por causa da posição do analógico. É, exatamente. Do analógico e dos R2, R2L2. Sim, sim. É muito bom. Mas esse aí também tem isso, cara. Ele tem um gatilhozinho ali pra cima, se você reparar. É, mas, é verdade. Mas eu acho que o conjunto da obra no controle Xbox tá mais idiota. Eu acho que a maior sacada deles foi a posição do analógico, cara. E ele ficava pra dentro. Isso aí foi A posição dos dois analógicos, né? Porque os dois se completam. Muito perfeitamente. E essa parada deles terem colocado a parada côncava foi mó sacada, moleque, do direcional. É porque o dedo não escorrega mais você mexendo. Pega o do PS3 pra jogar jogo de tiro, daqui a pouco você tá mexendo, daqui a pouco o dedo tá no cantinho do analógico. Caralho, é mesmo. Mata logo pra poder ajeitar o dedo. Exatamente. E no Xbox não tem essa porra. Moleque, eles ganharam muito dinheiro só nessa ideia de botar um negócio côncavo. E ainda falam que falam que o PlayStation 3 é o melhor. O controle do PlayStation é o melhor que tem. Só pra luta. Falam, pô, cara, há três gerações que ele continua o mesmo. Não. Pô, cara, eu prefiro o do Xbox, cara. O controle do PlayStation. Se você me falar que o controle do PlayStation é o controle padrão, eu aceito. Se você me falar que é o melhor, não. Não, não é o melhor. Ele é melhor do que o do Xbox só pra luta. Só pra luta, pai, mais nada. Sim, mas futebol. Luta e futebol. Futebol eu já não sei, mas pra luta, pra luta efetivamente é. O Xbox pra luta não é muito bom, não. Eu já vi um post na NGAG muito maneiro, que era tipo assim, apareciam três gerações de controle. A do PlayStation, a do Xbox e a do... Não, do Xbox não, desculpa. A do PlayStation e do... Do Wii. Da Nintendo e tinha um outro, sei lá. Que aí, tipo, eles falaram do PlayStation, por que que eu vou mexer no time que tá ganhando? Aí mostra as três gerações no mesmo controle. E da Nintendo bota, porra, diferente pra caralho, tá ligado? 64... Ah, mas daí é argumento ridículo, porque o controle do 64 já era bom pra caralho, cara. Pra mim, o controle... E é o da Nintendo, eles falaram que há sempre espaço para melhorias. Agora... Pô, o controle do 64 era aí que ele tinha a pegada perfeita, cara. Ah, era aquele que tinha aquele analógico no meio, né? É, era maneiro, bom pra caralho. Porra. Eu não gostava daqueles botõezinhos amarelos, era ruim. É, porque a maioria das pessoas não gostava de usar eles, né? Mas o controle do 64, cara, a única cagada dele era a alavanca, que era uma alavanca com elástico, então ela ficava fodida. A alavanca do PlayStation e do Xbox é uma alavanca que ela tem um esquema lá de encaixe diferente, entendeu? Então ela resiste mais do que o elástico. Uhum. Me perdoe, o que vocês estão falando? Não, eu tô dos controles ainda. Sabe o controle que eu acho simpático? O Wii. Tá velho. Não, o Wii é um ridículo. Tá velho e não teve o devido mérito. O controle do 64. É, o que eu falei agora. O controle do GameCube foi um retrocesso diante do controle do 64. Tem gente que fala que o do GameCube é o melhor que tem. Vai se fuder, não. É impraticável aquilo. Ele não tem pegada aquele controle, moleque. Ele não é ruim, mas bom, né? Nem fudendo. Prefiro do PlayStation do que aquilo. Cara, o do 64, cara, é aquele grande. Tem três negócios pra baixo? Aham. Uhum. É. Pera, eu vejo gente jogando, cara, segurando de totalmente estranho pra jogar Smash. Não, sim. É no meio e na direita. Caralho, isso é muito estranho, cara. É no meio que segura, porra. A maioria dos jogos, pra jogar Mario, você segura no meio. A mão esquerda no meio e a mão direita não dá direito. Normalmente é no meio e a direita. É, dificilmente tu segura a esquerda e a direita. É, faz você que segura aqui, estranho, tá? Não, eu nunca joguei 64. Eu só acho estranho ver o pessoal jogando. Isso é normal. Que segura todo torto, assim, todo. É muito bom contra o 64. A única coisa que ele peca é ser muito grande e. E o alavanca dele que fica mole e rápido. Só isso. Rapidinho. Hoje o carrossel me enfraqueceu, porra, como é que tá o carrossel hoje aí? Hoje aqui é só. Porra, hoje tá tudo isso aí? Porra, né? Porra, muito. Top Tanga Carrossel teve 37. Porra, muito. Porra, cara. A busca por novela, Carrossel Novela, tiveram 18 pessoas buscando Carrossel Novela. Porra, mas essa busca aí, cara, sacanagem. Porra, inclusive. Porra, tá zoando. Porra, não. pô, muito, muito, muito, né, cara? Porra, porra, né? Não tô, né, porra, de... Porra, não, não vim pra isso. Pô, Vinícius Candré, vê se é bom, hein? Vinícius Candré vai participar do programa? Porra, chama ele, cara. Não, Vinícius Candré é mó otário. Ele faz umas piadas de travesti, mas, porra, o cara é ponta firme. Ponta firme. Pô, ah. Só pra me Deus pra dizer o quanto eu gosto de Vinícius Candré. Ponta firme mesmo. Ele é um compassinho, vou falar pra ele. Ai, que piada ruim. Falta um dedo pra dizer quão boa essa piada. Não, tem sobra um dedo. Sobra um dedo. Porra, você é um inútil mesmo, cara. Não sabe nem contar uma piada. Sábado? Na balada. Epa! Porra, eu gosto, porra. É, eu acho que o Dota tá aberto aqui ainda. Aqui também tá, mas pera aí, vamos fazer um esforço. Espera pelo menos o povo voltar pra gente tomar a decisão. Suas amigas falam que o Dota. Muito bom. Eu ainda não gostei, não. Valeu, valeu. As suas amigas falam que o Buffalo não presta? Ah, é. Não, presta. Ficar prestando atenção, né? Manda os amigos na festa. Eu só ri. Ri do pombo, na verdade. Pombo, eu tô rindo de você, cara. Para de contar piada. Dá play. Desculpa, cara. Dá play aí, galera. Tá, pode? Larga a... Como é que é o nome? Ih, esqueci. É, fechamos com Classic 2, mais uma vez. Ah, hoje eu aprendi um termo novo lá no estágio. Chinelóvel. Caganheta. Não, cabanheta, desculpa. Cabanheta. Cabanheta, é pra curar ressaca. A melhor coisa que tem pra correr certo é cabanheta. Eu quero uma punheta pelo cabanha. Não, é cagar, a banha e tocar a punheta. Melhor coisa pra curar ressaca. Seu pai, né? Tocar punheta de ressaca, nunca é pura disposição. Não, é depois do banho e depois de cagar, nessa ordem, tem que ser nessa ordem. Ah, peraí, tem que cagar tomando banho? Não, cagar, depois tomar banho, e aí você pode durante o banho ou depois, entendeu? E aí a ressaca vai embora. Aconteceu. É sério? Verdade, eu tava lá. E galera, vamos combinar de ir na casa de alguém e ver a stream do Campeonato de Dota 2. Programão, hein? Porra, brother. Eu falo em pouco. Eu sou mais, a gente combina pra ver o mundo passou lá dentro dos brothers. Verdade, tem várias coisas que a gente pode combinar também. Vamos combinar aqui, porra. Dota é muito mas tipo, só a gente, tá ligado? Tá maneiro. Já fiz o Inception. A gente voltou, amigo, cara. Alguém vai fazer vlog? Eu vou. Tá. Eu tô sobrando no chat. Brito, é sexta-feira, você não tem namorada. Eu tenho aula amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Sério? Fala de quê? Tá tudo em greve? Públicas e... Direito nunca tem greve. Políticas públicas e direitos fundamentais. Porque também, né, Brito? É direito. Ah! Não entendi. Fica a pior piada que eu não entendi. Eu vou tentar rir de novo. Ah! Eu tô engraçado de tudo. Que eu sou canhoto. Ah! E preto. Já o bicho engraçado. Hã? Caralho, aí. Aí, esse jogo pra caralho, inclusive. Mas não sabe a regra do inclusive, né, cara? Inclusive, eu acho que a gente vai ganhar. Pô, depende, pra ganhar depende de nós e dos outros, cara. Entende? Ele é tonto, né? É uma combinação muito, muito, muito. Cara, não, mas nada a ver de falar, não é só isso, cara. Tem um monte de coisa, só. Só pra me Deus pra dizer quantas coisas são necessárias pra gente ganhar. Só quem? O Fluff tá com essa piadinha, ele sobra um dedo. Ele bolou isso. Eu tô tentando, que... tô tentando fazer isso pegar, cara. Vai funcionar um dia. Cara, quem é essa porra, mano? Cara, pra mim foi tipo Shrubbles, tá ligado? Ele falou um negócio que eu não entendi. Ô, Manoel, quem é essa mulher, mano? Hã? Feio pra caralho, né? Quem é essa mulher, mano, Léo? Tá pegando? Cadê? Tá pegando a garota, mano? Não, não. Essa garota é a minha irmã. Tá pegando por quem então, mano, Léo? Aí, por que ela tatuou a Lan César no braço? Detalhe. Let me see. Mano Léo, tem que pegar essa garota aí, mano. Só falta o Mano Léo aceitar, hein. Mano Léo sempre pega. Caraca, essa garota lembra a na época que pegou ela, né? Caraca, eu vou. Ah, isso é podcast, pô. Hã? Aí, Léo, acho que essa menina tem. Falando isso. Aquilo ali é. Pô, é criança. Pode ter até um control mais ali, cara. Tem uma coisa meio bichada na boca dessa menina, hein. Fica longe disso, Léo. Isso é uma putaria só, né, cara? O nego resolve fazer esse tipo de gravação e nem me fala nada, cara. Eu nem sei. Gravando ninguém tá mandando porra nenhuma, não, cara. Não, é, tá certo. Eu sou minoria étnica, rapaz. Quando tu tava loucão em Botafogo e te botei num táxi, não era racismo, né? Vou jogar na cara agora? Já fez por mim também. Jogar na cara é só no final, hein, galera. Aí a runa. Ou se você for mestre que nem o Jardel no olho. Você é possível fazer isso ainda assim, eu acho errado. Acha? Eu acho. Eu acho um desrespeito. A não ser que esteja pagando, você pode fazer o que quiser. Ah, merda. Foi agora, agora foi, bora. Vacina bateu na avó, rapaz. Joga na cara da avó também é vacina. Caralho. E-mails, galera, e-mails de Tanguinha, coisa maravilhosa, o nosso contato com vocês, seus contatos conosco. Feliz. E começaremos aqui a nossa linda leitura de e-mails com um e-mail do nosso amigo, qual é o nome? Wagner Valle. Wagner Valle escreveu para nós, ele disse assim: caros amigos tangueiros, tangudos, os caras que tornam nossas segundas menos fatídicas, venho expressar meu apoio a qualquer problema que vocês estão tendo, pois vocês já fazem parte de nossas vidas. Viado! Que isso, fala assim do cara, brother. O cara tá aqui abrindo o coração pra gente, cara. Que isso. É, tá meio gay, mas tudo bem, vamos continuar lendo. Ele diz: pode até parecer besteira, mas a segunda sem podcast foi nebulosa e sombria. E é muito triste, pois é ouvindo vocês que adentramos seu mundo e esquecemos de nossos problemas. Muitos Zés na mesma frase, muito legal. Decepções, independente de qual é o tema. É, mas tá bonito. A mensagem foi boa, a intenção tá sendo boa. Vocês são o nosso antidepressivo, aos seus modos. Sabe, escuto mais de 30 podcasts, mas vocês são os únicos que deixam o recado. No dia do cara tem 48 horas, né, cara? 30 podcasts, puta que pariu, mano. Falar que nem o podcast Tanguinha eu tô ouvindo direito. eu já vi uns 30 podcasts Tanguinha, cara. Tá um bom número. São os únicos que deixam recado. Comento os programas e mando e-mail, pois sei que vocês vão responder. É verdade, isso aí, né? A gente tenta dar atenção pros ouvintes aí. A gente responde até 30 ouvintes por semana. Até. Quem dera, né, cara? Primeiro nós respondemos. Sai da fila, perdeu a vez. Tchau. Então, ele falou que ele deixa um recado só pra gente, manda e-mail, sabe que a gente vai responder. E ele pede que a gente continue na mesma pegada, né? Ele disse que assim como eles, centenas sentiram a falta do podcast. A gente espera realmente que centenas tenham sentido falta. E não existe pauta nem tema ruim. Sempre vai servir pra algo que a gente fala. Nossa, cara, ninguém nunca falou isso pra mim. Todo mundo diz que eu só falo coisa inútil. Eu acho que é o mesmo pra você e pro Pluff também, né, Bruno? Eu acho que sim, cara. Parabéns, cara. Você é a pessoa que mais admira a gente de todo mundo. Nem minha mãe consegue admirar a gente desse jeito. Sério, esse e-mail, quando chegou aqui, enfim, o Pomo passou por uma parada muito pesada na vida dele, que não é o caso comentar aqui, mas, porra, foi foda, cara. Pô, valeu mesmo. Esse tipo de e-mail a gente fica até meio. Claro, a gente tem que zoar porque a gente zoa tudo, cara. Mas, porra, valeu mesmo. Valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. Isso é um exemplo. Entendeu? É um exemplo. Eu te dou o papo, cara. Não ouça 30 podcasts, não, cara. Estude, trabalhe, tenta ter uma vida. Tá? Exatamente. Pelo menos tenta. Mas continua ouvindo a gente e mandando mensagem. Só isso. A gente. Exato. Só a gente. Ninguém mais, nós somos obsessivos, somos compulsivos e não queremos que você ouça nenhum outro podcast. É isso aí, bem-vindo ao mundo de Tanguinha, mas parabéns pelo seu e-mail. Vamos lá, e-mail de Thiago. E aí, tangueiros, beleza? Aqui é o Thiago Pinheiro, de novo. Fiquei chateado com a pausa do cast, pô, voltem o mais rápido possível. Aí ele levantou o bracinho assim, uhul. Caras, por culpa de vocês, comecei a ler Martin e já estou no quarto livro. Poderiam repensar a ideia do cast de Samurai X e de CDZ Parte 3. E quem sabe um cast sobre esquisitices modernas, como as amizades de elevador, conversas sobre o tempo e por que os asiáticos dizem né a cada frase e por aí vai. Eu gostei, cara. Dava um bom assunto de cast, cara. Exatamente. Quando faltar pauta, tá aí, ó. Já tá aí, não falta mais. A gente faz isso aí, parte 1, 2, 3, que nem a gente tem feito aí. E ele dá a ideia aqui que o próximo troféu seria um troféu ninja. Será que o próximo troféu vai ser ninja? Será? Será? Sim, vamos ver. Se foi esse episódio aí, né? Se não for, é tudo um mistério. A gente pode fazer o próximo 58,85, né, pra você também. Quem sabe? Continuamos então com o e-mail do nosso amigo Eber Pereto. Eber Pereto, que vem comentando e participando no mundo de tanguinhas de forma exemplar, rapaz. O cara vai ser promovido daqui a pouco. Imagina, eu gosto muito desse nome, Eber Pereto. Eber Pereto, né, cara? Pereto com dois T's. É o nome de super-herói, tá ligado? Eber Pereto. Pra mim, cara, quando você tem esses nomes com duas. Com consoante repetida, tá ligado? Tipo, Eber Pereto é com dois T's. Você é de uma outra classe, já naturalmente. Entendeu? Eu não tenho. Eu queria ser muito dessa classe, mas eu não tenho. Você tem, Bode? Você não tem sobrenome? Eu não tenho nem sobrenome, cara. Meu nome é uma coisa. Singela, tá lá na carteira, assim. Bode. Exato, Bode. Na verdade, tu assinou com um X ainda, né, cara? Não, com a digital. Pá. Toma aí, ó. Pum. Cara, eu trabalhei de mesário na eleição. E uma porrada de gente, moleque. Aqui onde eu moro, eu não sabia ler nem escrever, só tacava o carimbão lá. Tá ligado? Sério, cara? Pum, várias pessoas, né? Várias pessoas. Eu acho que nego já fazia de sacanagem. Falava, tô com preguiça de assinar e falava, sou analfabeto. Prefiro lavar a mão do que pegar na caneta, tá certo? Exatamente. Passava aquela paninha de álcool lá, era coisa linda. Brasil, enfim, primeiro mundo. Rumo ao nunca. Aqui quem fala é Eber Pereto, 18 anos, de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Caralho! Caralho! Parabéns! Você acabou de passar pra outra classe, depois da classe das pessoas que tem dupla consoante no nome, moleque. Frederico Westphalen, caralho! Se eu tivesse um bundle sobrando aqui, eu te dava, cara. Ele não precisa disso, rapaz. Ele vai dar um tapa na sua cara se tu oferecer um bundle pra ele, cara. É, cara, é superior. É quase da faixa do Pluff. Ele. Porra, quero que Frederico Westphalen seja o novo Mineiros, cara. Segunda cidade com mais gente ouvindo podcast daqui. Porra, e a pessoa, moleque? Só gente chique. Vão patrocinar o nosso podcast, cara. Porra. Ele continua e diz: quero falar duas coisas. Primeiro, quero dizer que a Tanguinha está cada vez melhor, tanto em conteúdo quanto na edição. Obrigado. Mas Sakura Pluff interveio completamente no programa, por isso que... Sim, por isso que ficou tão bom, né, cara? Exatamente, o cara, paixão, né, cara? Quando cola sentimento, não tem jeito. Se fosse o Pluff, não teria tido esse episódio. Exatamente. Ele fala, segundo, foi o Pombo que fez a voz da Sakura na época do cast passado? Pera aí, porra. O cara pergunta de mim aqui. Ele pergunta se fui eu que fiz a Sakura na vinheta do cast passado. Ele falou que se foi ele, oficialmente, o melhor imitador de todos os tempos. Eu não sei se ele tá falando daquele entre blocos, né? Ou se ele tá falando da abertura do podcast. Se foi da abertura do podcast, fui eu. Se não foi, foi a dubladora de Sakura, que é uma dubladora inferior a mim, obviamente. Mas se foi o Pombo ou se não foi, isso não importa, que ele é o maior imitador de todos os tempos. Pombo, faz o Napa imitando a Sakura. Puta que pariu. Oi, oi, oi, o Quinto! Tá bom. Tá certo. Quem, o Quinto? Liberte-se! Liberte-se! Grande! E abandone sua velha forma em nome do grande Napa! Napa! Eu falei que Napa que aceitou essa missão! Aí, ouvinte, se vocês tiverem contato com o dublador do Napa, gente, por favor, manda pra gente. A gente adoraria entrevistar o cara. Exatamente. Se encontrar o telefone dele, vão acabar ligando pro meu número aqui, vai ser muito legal, cara. Legal se o cara tem a voz de Napa naturalmente. Alô! Olá, pessoal, no podcast Tanguinha! Isso é coisa linda, coisa linda. A gente muda até a abertura, tira o gritinho do gay pro Grande Napa! Muito meu! É muito bom. Vamos lá, e-mail de Davi Monteiro Dantas. Assunto, podcast de Tanguinha 58. Olá, pessoal, saudades, gay. Escrevo só para elogiar o podcast de Liberte-se! E desejar melhoras ao Pluff. O coitado estava tão emocionado em falar de Sakura que ficou rouco. Mal dava pra identificar sua voz, é verdade. Verdade. Sentimento. Acho que o Pluff tava meio mal nesse dia, né? Tava meio esquisito. Nem ri direito, ele riu. Não entendi o que eu... Pelo contrário, ele conseguiu rir. Conseguiu rir, é. Muito errado mesmo. De resto, espero mais episódios de games. Só tenho o de Dota e o 11. Já que de anime são muitos episódios. É, mas a gente tem pauta aí de fazer outros episódios de games, Mas a gente esbarra num problema que é a qualificação dos participantes, entendeu? Muitas pessoas não jogaram muitos jogos, e aí não dá pra fazer sobre jogos específicos. Convenhamos, tem nossos brothers, Engenharia Pelápis do Baixo Frente Soco, porra. Acessem baixofrentesoco.com, podcast é a Gacha de Jagos. É Gacha de Jagos, os caras são mestres nisso e eles falam de jogos muito bem. Mas não que a gente não vá falar sobre isso, a gente pretende e vamos falar assim, aguarde aí, tá? Vou jogar uma ideia aqui no ar, o programa 64, acho que vai ser sobre jogos. É, tá aí, ó. Verdade, dá pra fazer um grande. Ninguém sabe sobre o que vai ser, né? Mas dá pra fazer. Ninguém nem imagina. Eu posso prometer um bundle pra quem adivinhar, porque não tem mesmo. Porra, prometer um bundle, prometer a bunda pra quem fizer aí. Porra, mensagem de voz, vocês estão fracos, ouvintes. Queremos mensagem de voz, a gente quer tocar vinhetinha, porra. Não, porque nós somos o podcast com mais ouvintes mudos da história da podosfera, entendeu? É isso aí. É por isso que a gente não recebe muita mensagem de voz, entendeu? Pelo menos é isso que me conforta quando eu penso sobre a pouca quantidade de mensagem de voz que a gente vem recebendo, entendeu? Eu espero que todos vocês sejam mudos! Mudos. A gente quer agradecer aqui ao Murdoch, ouvinte novo. A gente quer agradecer ao Aliciador de Lhamas, se o seu nick continua foda pra caralho. Nós temos que agradecer Andrew Lambucum. Eu sigo você no Twitter, rapaz. Quero agradecer também aqui a Thiago Pinheiro. Mas quem é? Muda que o bicho novo é o cara que mandou aquela excelente imagem pra gente no... Ah, é verdade. Ouvinte nosso comentou, não sei. Mas um ouvinte nosso, a gente tá fazendo meio na pressa aqui, mas um ouvinte nosso, ele comentou que a dubladora da Meilin de Sakura é aquela atriz Marisol Ribeiro, que é muito delicinha. Meu Deus do céu. É o nível abaixo de Jéssica, Isis Valverde e afins, entendeu? Um nível só, cara, pra tu ver como é que é sensacional. Moça de família com maldade no olhar. Tá de parabéns. Eu acho que mais é isso, né? Agradecemos a todos, falamos de todos. Não tem mensagem de voz. Infelizmente não deu pra gente gravar o troféu, porque tá foda, companheiros. Mas tá foda mesmo. É isso aí, semana que vem vai ter troféu ou um 58.77. Ou então a gente pode ouvir uma grande mensagem do nosso amigo Britinho no final desse programa. Eu podia falar, né? Ele não falou nada. Então a gente corta essa parte e finaliza. Vai. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Repentinamente, tchau. Tchau. Tchau. Era pra ter falado alguma coisa, você gente? Pode falar alguma coisa ainda. Pode falar. Coisa muito... Pô, também pode. Deixa o Bufalinho falar. O Bufalinho é um orador nato. Eu posso falar? Fala. Pode falar. Sinto lhe dizer, mas... Ela é de menor. Muito bom, muito bom. Suas amigas falam que o Bufalão não presta? Não. Gente, para com isso, cara. Eu acho foda ver neguinho limpando janela, cara. É uma coisa que eu realmente paro pra ver. Eu fico sempre na expectativa de escorregar. Cara, porra, falo mesmo. Ah, eu achei isso direto. Eu trabalhava lá na torre, toda hora passava o otário limpando a janela e tal, não sei o quê. E eu ficava, caralho, brother, não é possível que ele não conheça algum amigo que trabalha do mesmo jeito que ele e já caiu, tá ligado? Não, o João caiu. Ele não conhece mais, ele conhecia, né? Mas ia ser foda, cara. Tipo, tu viver assim com a imagem do maluco que morreu, virou pasta. Do teu lado. Você faz a mesma coisa que ele. E pior, se ele cair e sujar o vidro na queda, alguém vai ter que limpar. Caralho, velho. Ai, ai.